Pastorido 224, desamparado 2000 pés, do ajuste no 0 no 5, autorizado ILS X-Ray. 2000, ajuste no 0 no 5, autorizado X-Ray, pastorido 2224. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959, decolou teu escudo. Azul 4959, contato radar, submarino nível de voo 140, após 2000 pés, voo direto coral. Após 2000, direto coral, Azul 4959. Controle Salvador, passarelo 2224, solicita desvio à esquerda na prua 060, será devido à formação. Sente o passarelo 224, livre o desvio, reporte estabilizado. Correção, toma na prua agora 050. Controle, boa noite, o Xané 6224. Xamé 224, boa noite, está em contato radar, firma o nível de voo 190 na saída Conde. 190, poderia voar da presente Conde, 6224? Autorizado. Autorizado Conde, 6224. Salvador Azul 4959, desvio à esquerda, na agora 190, aproximadamente 40 milhas. Gente, o Azul 4959, por quantas milhas? 40? Afirmo. Azul 4959, estou confirmando, 40 milhas? Afirmo, 40 milhas. Tente. Do 5001, chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 123, décima 8. 251, 23, décima 8. Márcio, 001. Controle São Paulo, ô Corrino, controle Salvador, passadeiro 2224, reaproando por Oriduna. Tem, já pode ser estabilizado. Bota lá. Controle, boa noite, Drão 9973. Drão 9973, boa noite, contato radar, firmaciano de 360, perfil da São Bruno. Meu instrumento manteve a proa 03.000 pés, Drão. Pode valer da presente, Sideral? Sideral 9973, mantenha o perfil da saída. Mantenha o perfil da saída, Sideral. Azul 4959, após o desvio, vou ir o NEP. E o NEP 4959, após o desvio. Sub 534, na chegada Bom Mediano, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, Rui Duna. Controle Salvador, passarido 2224 estabilizado no localizador. Passarido 2224, chame torre na frequência 18.95. 118.95, grato e bom serviço. Geral 9963, vou e Leda agora. Manda o Leda lá presente, Geral 9963. Bruno 098, controle de Salvador. Aciona a identificação dessa via chegada Bomba de 1 para o nível de voo 06050, ajuste a altimetra 095. 050, 615, solicita o voo em classe, devido à formação próxima ao Bomete. Autorizado voo direto e TAP, voo 1098. Direto e TAP, voo 1098. Controle Salvador e os 5972, declaro na sala do Salvador, Rio 5972, contato radar na decolagem, sua via saída Salvo 1 para o nível de voo 360. Salvo 3600, 5 controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1095. Chegada mais 1, descendo para o 060, 36, 0. 5972 para o Guarda Salvo. Autorizado direto para o Salvo, e o 5972? Direto, Salvo, graças. Federal 9973, chama agora o Centro Recife, 125, décima 1, alterne 123, décima 8. 251232, vou chamar Recife Federal, 9973. Bruno 098, reduz a velocidade 2209, tráfego 12 horas 9 milhas, mesmo rumo, passando nível de voo 100, em direção para o nível de voo para 2006, Embraer 190. Reduzindo a 2309, pulando 098. Controle, Ocean é 6224, receptor pequeno de vista, retomando conte. Tem Ocean na 6224, agora transferência para o Brasil. Interceptar nessa proa, o ILS aqui. Proa 040, gol 1098. Desça para 3 no frente, altímetro 1095. 3000, descendo para 3500, gol 098. Oceanema 224, serviço radar encerrado. Meia, 2 milhas, nordeste de Salvador. Mantendo o voo no 90, chama agora o controle Aracaju 120, decimal 3. 5903, Oceané 6224. Controle Rio 5974, decolou na escuta. Rio 5974, por contato radar na decolagem, toda vez saída Sanvo 1 para o mesmo voo 340. Afirmativo, via Sanvo 1, 340, solicita alteração de nível para 320. Seja a coordenação com o centro Recife. Ente Rio. Boa noite, Salvador, boa noite, 154, Salvador, 190. Bom, 354, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada. Sou MED 1 para o nível de voo 070, ajuste de altímetro no 0 no 5. MED 070, descendo via. Dá pra gente estar de voltar para evitar alguma formação na descida? Autorizado, direto de SAP, gol no 354. SAP, grato, no 354. Rio 5974, foi autorizado, nível final 320. Ok, obrigado, nível final 320, Rio 5974, e solicitando a PRO, está presente a PRO de Leda. Autorizado, direto Leda, Rio 5974. Ok, direto Leda. Rio 5972, chama agora o centro Recife, 125.1, alternando 123.8. Desceu à esquerda, a proa 030 de Patrona. Confirme. 3600, desceu à esquerda, proa 030, prestar informações. SAM 3600, autorizado proa 030, para desvio de informação da 3600, desceu para 4000 pés, altímetro no 0 no 5, reporta o terno. 4000 no 0 no 5 reportará quando retorno da rota 7300. Azul 2534, está autorizado, ele é flexível. Azul 2534, está autorizado, final posteriormente LSXC e puxando 0. Reporte estabilizado, desce para 2000 pés. Autorizado, ele é flexível, aqui é para 2000, azul 2534. Olha isso, 5972. Eu 5972, controle. Recortado por outra aeronave, qualquer frequência do centro. Chama o centro Recife em 125.1, caso negativo no 123.8. 251-238, aí, 5972, vamos agora. Bom, voo. Voo 354, já autorizado, descida para o nível de voo 050. 050-354. Azul 4959, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador, mantendo esse voo no 40, chama agora o controle Ilhéus 120-1. Igualmente. Voo no 098, está autorizado a final do procedimento LSXY no 0, desce para 2.000 pés, altímetro no 0, no 5, resposta estabilizada, inicia redução 1809. Teste da câmera 2.000 autorizado, inicia na redução, o 098. Voo no 098, está recebendo 309 graus, confirma? 270 mais, cara. Terceiro, solicitar a redução para 2209. O tráfego agora é formado anteriormente 8 milhas, com 1909 de grau e Embraer 190. A gente vai reduzir mais, hein? E ali a sexta-feira azul, 2534. Azul 2534, chama em torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Pode voar Mótica, senhor? Aguarde. Aguarde. Então 3600, desça para 3.000 pés, após desvio, vou direto Duna, altímetro 1.095. 3.000 pés após desvio, pode voar o Canavita 3.6? Vamos lá, vamos prosseguir para o final do procedimento, Reinaldo. GLS Whisky está o tráfego, tá vendo? Autorizado, ele é suíço, está 3600, desceu para 3000 pés, vou na Pronto Serra Vida 3600. Pode dizer, eu vou Serra Vida 3600, descendo 3000 pés, está 3600. Controle Salvador, bom 354, esquerda, proa 025, 20 milhas após 17 lotes. Ou voador na capa do seu entreio. Bono 354, autorizado desvio, desceu para 4 mil pés, altímetro no 095 após o desvio, está autorizado direto zona. Cliente, esquerda, está liberado de desvio, após rodona, grato, bom 354, 4 mil milhas. Correto. Controle, boa noite, gol 1134, cruzando 3 mil na Puca. Gol 1134, contato radar na decolagem, tudo bem, saída da Puca, transição Caju para o nível voo 350. Pucaracaju, assistão 350, gol 1134. Está conectado com 098. Gol 098, chame torre 118, décimo 95, gol. 119.5, gol 098. Controle, gol 1134. Gol 1134, controle Salvador. Cidade de desvio a... direita, pro 90, por volta de 30 milhas. Copiado pro 090, 30 milhas, o gol 1134, autorizado. Autorizado pela direita, 1134, 366. Gol 3600, desceu para 2500, pés, altímetro no 05, autorizado a final do procedimento LF Whisky, como solicitado, reporte visual com pista. 10250, LF Whisky, 3600, reportará visual. Controle Salvador, Azul 2774, Coral 1 no Bravo. Azul 2774, contato radar na decolagem, sobre via saída Coral 1 no Bravo, para o nível de voo 1160. Via Coral 1 no Bravo, 1160, Azul 2774. Rio 5974, apresenta autorizado voar direto Módiba. Ok, já presente Módiba, Rio 5974. Azul 2703, controle Salvador, acena a identificação. Azul 2703, foi direto o Bonson, para a chegada Bonson, altímetro 1005, reporte ideal descida. Salvador, Azul 2774. Azul 2774, controle Salvador. Cidade presente, vá direto Coral. Autorizado direto Coral, Azul 2774. Vá, direto Coral 2774. Rio 5974, chama agora o Centro Recife, 125, décima 1, alterne 123, décima 8. Gol 1134, conforme instruções do Centro Recife, suba até o nível 330 devido a tráfego, cortejo. Recife distrito 330, gol 1134. Correto, gol 1134. Gol no 354, está autorizado a final do procedimento LS, que foi bicho no 0, desceu para 2 mil pés, altímetro 1-0, no 5, reporta estabilizado. 2 mil pés, 1-0, 1-5, porta ali estável, gol 354. Gol no 1-3-4, chama agora o centro Recife, 1-2-6-8-5, ao término 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-45, gol 1-1-3-4, boa. Já 3600, chama agora a torre 118, décimo 95. 35, boa, 3600. Estou trazendo 52, controle Salvador, sua identificação, dessa vez chegada com médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 5. Gol 1354, chame torre 1, 18, 95. 895, Gol 1354. Xanaima 212, controle Salvador, comunicação e identificação dessa vez, chegada bom, médio 1, para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1095. Azul 2774, dá presente, conferir a proa para voar direto Raíra? Sim, a gente está presente, voa direto Raíra, o Azul 2774. O Azul 2774 está questionando qual seria a proa para voar, dá presente, direto Raíra. Até agora. Azul 2703, controle Salvador. Informação Salvador. O vento agora está de 1,60 graus com 1,4 nós. O Azul 2703, a operação estava visual, sem chuva, mas vamos confirmar quanto se a pista está molhada. Salvador, Azul 2774, proa para Raíra 219. Está autorizado a presente voar direto Raíra, o Azul 2774. Gente, está presente voa Raíra 2774. Azul 2703 já tomou e confirmou que a pista não está molhada. Azul 2713, desça para o nível de voo 070. Departure, boa noite, é Portugal Zero do 4, Heavy with you. Bomba departure. É Portugal Zero do 4, contact on departure plan to flight level 350 via bomba departure, as long transition. Bomba as long, level 350, Portugal Zero do 4, Heavy. Então, 3152 está autorizado a final do procedimento LS 710 do seu para 2 e um pés, altímetro 10 no 5, reporta estabilizado. O Xalema 212 está autorizado a descida para 3 e um pés, altímetro 10 no 5. Livre da restrição vertical intacta. Controle azul 2703, solicita magnética 220 por 15 minutos. Autorizado, azul 2703, confirma a palavra. 220. Senta o azul 2713, desça até o nível de voo 070, está autorizado a desvio. Já desvio 2713, 070. Portugal 024. Fly head direct to Momo. Brother, fly to present heading due to weather, and then when we able, we fly to Momo. That will be in about 5 miles. Confirm the head. Ah, we are now on head seek 290. Roger, maintain the head. Okay, we need it for 5 miles, and then we can turn to Momo. Salvador do TAP 024. Portugal 024, Salvador approach. Okay, we need to keep this heading for about 30 miles, so forget Bobo, there is weather over there, so we need to keep this heading to avoid weather. Understood, you maintain the heading 290. There is affirmative. Okay, maintain heading 290, Portugal 024. Just confirm for how many miles? Okay, at least 30 miles. Okay, that's correct. Clear, maintain the head until 30 miles after Portugal 024. Oh, yes. Controle Salvador, boa noite, o TAN 4738, cordão no zero, passa 2.500 pés, perfil da Momo Flotilha, ascendendo ao 350. TAN 4738, contato radar da Golares, sobre a vez saída da Momo, transição forte para o nível 350. 350, mantendo o perfil da saída do TAN 4738. 305 degrees, 305. 305, clear at Portugal, 024. Go ahead. Azul 2713, desça para 4.000 pés, altímetro 1015. 4.015, Azul 2713. Azul 2713, tráfego agora posição de 11 horas, 13 milha, rumo Whisky. Passando nesse voo 105, em ação nesse voo 350, as ruas 330-200. PAN 4738, decoração para evitar tráfego na chegada bom. Rua direita proa 355. Levei para a voa nessa proa por 1 ou 2 milhas. Eita, governo à direita, vai ter que voar por inicialmente proa 330, pode ser? Tem como incrementar a razão de subida, TAN 4738? Vai fazer isso agora, o TAN 4738, né? Certo, tráfego, posição de 1 hora, fazendo 2 horas, 1.5 milhas, rumo sudoeste, passando 090, descida para 4.10, Alfa TAN 72. Tá ciente, aumentando a razão de subida, tá mantendo agora para o 345. 345 está perfeito. Estabilizado, TAN 3. TAN 3152, chame torre 118, decimal 95. Oxalá 6212 está autorizado a assinar o procedimento LSXY 0, desça para 2 pés, altímetro 1015, reporte estabilizado. Azul 2713, tráfego, posição de 10 horas, 1 milhas, passando nesse voo 085, atenção nesse voo 350, plus 321. Paciente azul, 2723. PAN 4738, tráfego operado, vai falando. Tá mandando a prova para evitar formações, ele precisa pro agora 330, tá 4738. Autorizado para o 330, TAN 4738, apenas informe por quantas milhas. Inicialmente vou mais 12 milhas após proa 355 por 65 milhas. Copiado, TAN 4738. Azul 2774, serviço radar encerrado. Leia 7 milhas, sudoeste de Salvador. Estou para o nível 160 e chama o controle de azul 120-1 no bom voo. Vem, controle de azul 120-1 no braço controlado. Portugal, zero to four, do you have conditions to fly to Magno Interception? Not now, give us 20 miles, we can now fly to Edru. And in about 30 miles, we can fly to Magno. And Portugal, 024, due to traffic, climb until flight level 180, read back. Okay, climbing level 180, and we are turning right to Edru, okay? Copy, fly head is low, and Portugal, 024, climbing maintaining flight level 180. Ação Delta. And Portugal 024, climb at flight level 180, fly head is low. If I'm standing right to slow, climbing initially level 180, Portugal 024 heavy. That's correct. Passarido Salvador, boa noite, passarido 2222. Passarido 2222, controle Salvador. Aciona a identificação. Estamos voando Massu, identificou para a descida. Sente. Mantenha a chegada e mantenha o nível de voo 190, aguarde para a descida. Mantenha 190, aguarde para a descida. que a gente tá pegando um pouquinho de gelo aqui. Tem como nós fazer a decisão pela 3? As outras 713 estão autorizadas a final do transferimento LS, X-Swift no 0, desceu para 2, em pé, altimetro no 0, no 5, reporta estabilizada. 2000 autorizada, X-Ray, reportará estabilizada, azul 27 no 3. Passarei 2222, está... vai efetuar algum desvio pela esquerda ou vai manter o perfil da chegada? É o perfil da chegada, só que a gente faria descer agora. Certo, desça para o mês de voo 050, o passarei 2222, via chegada a man. E a chegada a mão 050-2222. Aguarde. Aeroportal Zero to 4, climb to flight level 350. Climbing level 350, Zero to 4. Aeroportal Zero to 4, traffic now 10 o'clock, 20 miles, eastbound, pass to flight level 1, and 0 to flight level 050, Alpha Tango 72. Ok, looking out, então o Zilto corre. Passarei 2224, tráfego agora posição de 12 horas, 20 milhas, rumo noroeste, passando mês de voo 190 para mês de voo 350, recolhendo 330-200. Oxanai 6258, controle Salvador. Aciona identificação dessa via chegada com o MED-1 para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 015. Aeroportal Zero to 4, contact now, receive central 126.85, enable 125.45, have a nice flight. 126.85, 125.45, boa noite. Oxanai 074, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada bom médio 1 para o nível de voo 070, ajuste de altímetro no 015. Plano 4738, eu chamo agora o centro Recife 126.85, alterne 125.45, bom voo. Obrigado, boa noite, Plano 4738. Para controle? Azul 27 no 3, estabilizado. Azul 27 no 3, chame torre 118, decimal 95. 1895, 27 no 3. Autorizado, desvio de formação, achando a 6258. Desça para 3 mil pés, altímetro no 015. Autorizado, direto Duna, após desvio, achando a 6258. Salvador, passarido agora 2222, esquerda para 140 para evitar formação. Qual é a pro? 140 à esquerda. Tenta pouco, passarido 2222. Operação corrigindo, aguarde. Aguardando. Oxenema 258, a torre informa que está impraticável. Faça espera na posição Duna, a 2 pés. Curvas pela esquerda, altímetro no 015, deixa para 2 pés. Houve colisão do aeronave com um pássaro na pista. Vai ter a vistoria da infraero, aguarde a previsão do tempo. Obrigado. Oxenema 074, faça espera na posição ITAP, terça até o nível de voo 050, altímetro 1095. Pode manter o 070 fazendo espera em ITAP e o 0074. Autorizado 070, Oxenema 074. Salvador, boa noite, 2940, azul passando de 220, é o único. Aguarde. Acelera 2222, tem condição de fazer espera na posição top? A descendo até o nível de voo 080. Positivo, já está cruzando 80, já pode prosseguir na descida, vai fazer hora sem toque. Desce até o 080, acelera 2222, já temos uma aeronave que vai fazer espera na posição ITAP no 070. Ok, 80 então, 2222. Passarei 2222, está autorizado esperando posição próxima, curva pela esquerda. Sim, curva pela esquerda, atingi, mantém 80 agora. Azul 2940, controle Salvador. A cena de identificação desça para o nível de voo 090. Ajuste no 015. Programa espera na posição bom médio. Pista impraticável devido à colisão da aeronave com pássaro. Ok. Espera em Bonete. Está confirmando, autorizado. Pode se manter um pouco mais alto, Bonete? Qual nível que solicita o azul 2940? 120, 140, pode ser? Autorizado 140, azul 2940. Grato, 140 em Bonete. Controle Oxenema 074. Oxenema 074, controle. Só para coordenar, vai lembrar o 070 e estamos descendo até o 050 no habitante de ITAP. Está autorizado o 050, Oxenema 674. Obrigado. Iniciando a órbita, passarelo 2222. Pede o passarelo 2222. Teria alguma previsão? Aí em contato com a torre, aguarde. Ok. Início o óbito sobre dona, Oxenema 258. Pede, Oxenema 258. Aeronaves na escuta do controle, Salvador. A torre informa que a viatura da Infraero está ingressando.